salve. De cabra no clau, Aparecida de Goiânia, na lei da semeadura. Aí, meu bom. Não preciso ir no Google, liga a televisão. Não preciso, pois aqui a cada quarteirão. A inspiração é demais pra fazer som de ideia. Tô ligado que a vida não é só palco e plateia. Me meludo com os flash, não nasci pra ser Loki. Ostentar os cash, vira refém de Zoiclope. Mas liga os moleque pra não ir de embalo. Custa caro barato após o estalo. Eu paro e reparo, se bem quem é primário. Que quer ser sanguinário, achando nunca ser páreo. Hilário, comédia, abraça e vai. Ser controlado por ente é cada vez mais atrai. O pecado que gera até o óbito da alma. Sua vitória, professor, nunca foi digna de palma. Mas Deus, os seus, nunca deixou ao léu. Ó meu, você e eu na terra que mana mel. Fel, fica pra quem desacreditou. Só plantou maldade em vez de cultivar o amor. Mas rodou, aí mano, nossa vitória vem. Recompensa Deus tem pra quem aqui plantou o bem. A nova Jerusalém, nova Canaã. Pra todos sempre amém, um novo amanhã. Por isso não pago de punk, tudo é passageiro. Nada é comparável ao que Deus tem pros seus herdeiros. Colheita infeliz, consequência de quem planta mal sobre essa terra, lei da semeadura. Colheita infeliz, consequência de quem planta. Se você plantar maldade, nunca vai colher ternura. Já perdi foi a conta dos lock que apronta. Tudo inconsequente, atrasa nunca adianta. Entre nós já não consta, se degladiando. Não vou pôr a culpa no sistema que é mano contra mano. Não vou insultar político, falar mal de boy. Se ainda testifico, a rua nunca foi nós. Aqui sempre foi Deus por todos, cada um por si. Assim vamos perecer até aprender a se unir de verdade. Amar o semelhante, mas sem falsa humildade. Ser o oposto do traíra que age na crocodilagem. Cristo pregava isso, mas foi pregado por você e por mim na cruz, crucificado. Padeceu no amargo, nosso bom pastor. Foi pela humanidade que se martirizou no calvário da dor, até pelos descrentes. Morreu por amor, tudo por amor a gente. Deixou o exemplo no livro mais atual de todos os tempos, a Bíblia, o manual. Pra se ter aqui uma vida bem sucedida, e lá no porvir, alegria pra toda a vida. Infeliz, consequência de quem planta mal sobre essa terra, lei da semeadura. Colheita infeliz, consequência de quem planta. Se você plantar maldade, nunca vai colher ternura. Escolha equivocada, consequência trágica. Escolha o seu caminho, agora é com você. O poder da decisão está em suas mãos, pois fruto das suas escolhas é o que você vai ser.